0018. Cinco, nove, sete, três, vou inicialmente, não aguarde. Aguardando, grato, 5973. Ou 2104, está autorizado a final do procedimento da RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. Passando 366, 2104. 975, vou na prova do Serra Vitor 366, desço para 4 mil pés, o ajuste no 096. Rio 5974, foi então inicialmente o SAP, aguardando o Duna e reautorizado nível 50. Rádio Pista no 0, gol no 093. 018. Está presente, Prodo, o meu Fox 018, grato. O 4958 está em contato radar, 64 milhas sudeste do Salvador, voa em altura de mar e reporte no viagem de descida. Moro 093, decolada 07, controle 120, decimal 8, no gol. 308, bom dia. Prefeito Salvador, bom dia, gol 1093. Moro 093, bom dia, contato radar, vou para o nível 240, saída Arnono. Eu sou Natael, senhora. Saiu 93, confirme a saída paga pela torre? É, Dael, Dael Coral, Coral... Não, minto. Dael de Dael, vou voar na pro direto da posição da COV. 093, autorizado em voar direto Dael, após Dael da COV. Ok, vou direto Dael, de Dael vou para da COV. Gol 1093, não tem o nível 240. Eu mantenho 240. Sobe e mantenho 240, gol 1093. 975, voe direto Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 096. Está autorizado a final do procedimento em dia de Zulu, reporte passando Duna. Sim, direto Duna, 2000, 096, reportarei passando Duna, 1575. Paulo Salvador, bom dia, Alphatrain 2223. 223, bom dia. Informação Índia, Vitória da Conquista, copia? Informação para copia. Passaram 2223, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Arbor, Elefa, aciona 5146, controle 120, decimal 8. Nível de voo 050. 050, 4958. Do curva direita, Airborne, Elefa, 5146, responde com o 21208. A série 2223, protegimento correto, no posição 12, reporte pronto. Seu 5973, Jame Centro Recife, em 126, decimal 85. 5973, Samará Recife, em 126, 85. Grato, bom fim de semana. Somente. Aí. O 2104, torre em 19895. 295, 2104, é mais. Salvador, Federal 9970, ciente da informação Índia, solicita a Teresina, nível de voo 320. Federal 9970, autorizado Teresina, nível 320, autorizou 20, pistão a zero, curva esquerda, Borba, transição Flock, colhendo. Borba, transição Nenim, controle Salvador 1208, transponder 5147. Autorizado Teresina, nível de voo 320, decola da 10, combinado curva esquerda, Borba Nenim, controle de saída 208, transponde 5147, Federal 9970. A curva é esquerda. Curva esquerda. Correto, sempre pronto. Pouso pista 10, vento variável, 2 nós. Repouso 10, 2104. 975, torre 19895. 1895, graças à colaboração. Direita, 1209. Direita, 219204. Já passo para a Sul-Terra, Vitor 366. Sente, após etapa, voo 366, descendo para 2500 pés, azul 4958. 5, bom dia. Autorizado pouso, pista 190, vento calmo. Ele pouso, pista 0, Rio 5975. Salvador é o 4958, poderia confirmar o ajuste? Foi ajuste no 096. No 096, graças. Rio 5975, solo 19, direita, 121.9. 129, Rio. Bom dia, senhor Nina. Identificação autorizada a chegada a bolsa, desça para 4 mil pés, o ajuste no 096. Passando 366, iniciando a Renave Azul 4958. Azul 4958, chame a torre em 19895. 18895, Azul 4958. Foi Salvador, Azul 4958. Azul 4958. Autorizado pouso pista 10, vento variável com 2 nós. Autorizado pouso na pista 10, Azul 4958. Bom, 759, autorizado Guarulhos. Peso 10, nível 360. Curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder. 5151, controle. 120, decimal 8. 360 está autorizado para Guarulhos, de ambos e 10, decolagem da 10, curva direita, na da El, Leda, Motiva. Aciona 5151 e o controle 108, ou 79. O 759, planejamento correto, sempre pronto. Saudação Madura, Azul 2783 para Copa Conquista. Azul 2783, autorizado. Fora da Conquista, via Perzulu, corrigindo, via Elefo e Opilor, nível 160. Curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa. Transponder 5154, controle 208. Azul 2783, autorizado conquista no 160, saída Arbor 1, transição Elefa, depois a Flor. Aciona 5154, controle no 201. Azul 2783, correto, chame pronto. O 273 informa que não cumpre o gradiente da carga. Gente, cumpre o gradiente inferior da subida, Azul 2783. Gente, o Azul 2783. Azul 2704, bom dia, Recife 350 autorizada, peso 107, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, controle Salvador 208, transponder 5157. Sete 04, correto, chame pronto. Dois, dois, dois, três, eu falo. Dois, dois, dois, três. Confirme a saída, agora modificou para Arbor 1, transição elétrica. Arbor 1, transição elétrica. Sim, chame pronto. Já chama a comissão. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4958, livrando a Fox. Azul 4958, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 4958. Alô, Salvador, no 649, ciente da Intel, autorização, Porto Seguro. O nome é 49, Porto Seguro autorizado. Aperto do 44, nível 360, curva direita, saída, da El, mesa, seguro. Controle Salvador 1208, transponder 5160. Que o 360 autorizado para Porto Seguro, conforme nota Aperto 44, curva direita, da El, lida seguro. Controle 1208, aciona 5160, voo no 649. Prontinho, pronto, pushback, ano 649. Posição 6, chamaremos quando pronto. Bono 755, após ser longo e na protocédica 366, deixa para 2506, o ajuste no 096, autorizado a final da aeronave, repassa com a ação no ferrado de 366. Confirmo, 755 após Belovo, aí para o servidor 366, desça para 2506, ajuste no 096, autorizado a final da RNAV, reporte passando para o servidor 366. Já pode voar agora, direto 366. Secretário Recife de Aratu, mantenha Belovo, após Belovo, servidor 366. Para 3223 autorizado, chame táxi. Autorizado, tá. A parte principal tá aqui, Índia. Ponto de espera da 10, 11895, quem negar 10, 16. Pela Índia. Passarelo 2223, autorizado a linha de decolar, sistema 0, o vento variável com 2 nós. Autorizado a linha de decolar, 2223. Bruno 755, torre 11895. 755, bom dia. Bom dia. Autorizado, time tá. Camarão. Gente, ali após o gol 755. Sério 2223, decolado às 36, chama o controle 120, décima 8, morro. Contato radar decolagem, Tucuru 80, via Arco 1. 80, agora. Sol 255, Sol 39, direita 1, 21, decimal 9. 26, decimal 9, gol no 755. Bom dia, gol no 755, gol na Foxtrot. Gol no 755, bom dia, táxi de Alfa, reportante da Taxi da Juliette, para ingresso. É o final da Alfa, reportante da Juliette, no 755. Autorizado táxi para ponto de espera pistão 0, via Pati 1, táxi Índia. Ponto de espera chame torre 1, 18, decimal 95. Ajuste no 0 no meio, um bom voo. Pati 1, Índia, até o ponto de espera da 10, 1895, a torre, voo 759-16, obrigado. Para 2223, prefiro. Se possível, poderia coordenar para nós a prova de conquista ou piloto? Para 2223, aguarde. Dois, dois, dois, dois, três, autoridade direto conquista. Uno 755, Juliette, remota 1-2. Juliette, remota 1-2, Uno 755. Vento variável, 2 nós. Além da corda 10, 79. Confirme. Confirme a aeronave chamando solo para copy. Aqui Ferragosto, confirme o horário da notificação, não possui plano. Gente, qual seria o destino? Gente, só um instante, por gentileza, a confirmação junto à sala IES. Me escuta agora. Gente. Salvador 2783, só pushback, treinamento. Azul 2783, no passe 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, 2783. Muito obrigado. Azul 4981, acione a identificação. Dessa vez chegada a bordo para 4, meu país, o ajuste no 096. Controle, bom dia, Gol 1759, cruzamento 500 metros. Gol 1759, contato radar na decolagem, subo a via subida da El para nível 360. Subida da El, subindo para 360. Lembra? Eu, garoto, vi com bomba, libera freio. Gol 1092, ação identificação, já sabia chegada na área para nível 050, o ajuste no 096. Ajuste no 096, possibilidade de qual Serra Vista 309? Gol 1092, mantém perfeito a chegada após o TAP avanço nível 366, número 2 de aproximação. Após o TAP 366, o gol 09, o autorizado? Confirma? Confirma o segundo autorizado? 0092, vou em posição em TAP. Destaque no 092. 04981, reduz velocidade para 230 nós. Programa para pós bons voz, revita 368 para evitar área restrita. Para 230, pós bons, e a revita 368. Afirma azul 4981. Mais Serra Golf já contactada em S, a mesma está retransmitindo o plano, só um instante pra gente ver. São Salvador, Master 390, concluiu o retoque aqui no Vestino Zero, obrigado, bom trabalho. Gente, Mike X390, bom dia. Gol 2069, gente, índio, autorização, Fortaleza. 069, índio, confere, Fortaleza autorizado, via pêndulo 19, após conforme plano de voo, nível 370. Perfil de saída, Borba, transição, Froti, curva esquerda após decolagem, pistão 10. Transponder 5167, frequência do controle Salvador, 120.8. 1-2-0-6-9, autorizado 370, pêndulo 19 para Salvador, decola 1-0, curva esquerda na saída Borba, transição Froti, 5167 o transponder e 208 controle, está na ponte 4, reportará para posicionamento 2-0-6-9. Correto, só confirmando, deixando Fortaleza, afirma? Ah, afirma aqui, Fortaleza. Gente, reporte pronto. Fala Salvador, azul 2783, só pushback para táxi, alterno Salvador, 3 horas e meia com 5-4 a bordo. 783, táxi autorizado para ponte de espera pistão 0, via parte 1, táxi Índia. Ponte de espera chame torre 118, decimal 95, ajuste 10 no meio, um bom voo. Táxi autorizado, parte 1 no Índia, no ponto de espera chama torre 1895, azul 2793, grato, bom dia. 09930, da próximo para ponte de encaminhamento, um bom voo. Geral 9970, após passagem do ATR da Azul, a cauda autorizada de chamitade. Após a passagem da Azul, da Azul, autorizada de chamitade, geral 9970. Papa Romeu, Mike Serra, Golf Copia. Autorizado para Serra, November, Quebec, uniforme, via rota do plano de voo, nível 100. Perfil de saída, Arbor 1, transição VATAP, curva direita após decolagem, pista 17. Transponder 5406, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Copiado, só me confirme o passe. Gente, na bata para acionamento táxi, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo, Mike Sergo. Na 092, cancelada as inscrições de TAP, desço para 2500 PES, o ajuste 1016, autorizada a rinagem, reporte passando servidor 366. Voo 092, cancelada as inscrições de Serra Vista. A coisa na Serra Vita 366, gol 092, que precisa estar 2-0. Salvador, azul 2783, o ponto de espera pronto. Azul 2783, autorizado, ele decolar 10, vento 080 graus, 59. Autorizado, decolar o azul 2783, confirma a intensidade do vento? 090 graus, 59. Ciente, azul 2783. Azul 9270, autorizada para o ETAP. Após o ETAP, voa a servida 366. Bom dia, 9975, bom dia. Para Fortaleza, eu tenho pré-aprovado 350. Copio, aguarda a coordenação 31. Autorizado para Fortaleza, via Pêndulo 19, após conforme rota do plano de voo. Nível 350. Perfil de saída Borba, transição Froti, curva esquerda após decolagem pista 10. Transponder 5134, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Aprovado Fortaleza, 350, a Pêndulo 19, depois rota conforme. Saída Borba, transição Froti, curva esquerda após 134 e 120, 8 após 1590. 5975, correto, 4-3, chame pronto, estiver em treinamento. Para o Federal 9970, está pronto, ataque, 2 a bordo, 3 horas e 34, alternação Luiz. Federal 9970, autorizado o táxi para o ponto de espera, pistão 0, via Pátio 1, táxi Índia. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no meio, um bom voo. No 0, no meio, 295, a torre, Pátio 1, Índia, o Federal 9970. Controle Salvador, bom dia, 2783. Azul 2783, contato radar na decolagem, sua via saída Arlo para nível 160. 2783 para 160, informa que não tem condições de cruzar o 110 a 15 milhas, Salvador. 783, mantenha 3 no site. Mantém 2783. 9970, passa a ponte espera, tá pronto. Lima tem 10, sideral 9970. Ali mantém 10, tá certo. Azul 368, autorizado o procedimento pelo Azul 4981. Azul 4981, o ajuste Salvador 10116, mantém a prova do servidor 368, autorizado o procedimento. Reporte passando o servidor 366. Azul 368, após o 366, autorizado o procedimento Azul 4981. Oceaner 6312, acione identificação, desça para nível 070, o ajuste no 06. Mantendo 3.000 pés, o azul 2783. Tiro 3, sim. Geral 9970, decolou 59, escolou 208, controle, bom voo. 08, boa. Controle Salvador, geral 9970, escuta. Geral 9970, contato radar na decolagem, que devia sair da Borba para nível 320. Só devia sair da Borba nível 320, geral 9970. Via Vitor 366, gol 1092, estabilizado. Gol 1092, chame na frequência 118, decimal 95. 895, obrigado. Salvador, bom dia, voo 092, 4 milhas por Serra, Vita 372, estabilizado. Voo 092, cuja aproximação, reporte 5 milhas na cabeceira, que é 096. Mantenha 5 milhas, voo 092. Cristiane Navarro, chegando para o táxi. Essa é a identificação. Dessa vez chegada mais para nível 080 ou ajuste no 096. Sim. 4981, reduza para 1709. 1709, está estabilizado, já desloca aqui. Azul 4981, complete redução de velocidade, se emitou na frequência 118.95. 95. Voador Azul 4981. Azul 4981, corrigindo a aproximação, aguarde pista livre, PNH no 096. Azul 2775, confirma indicada? 2409. Azul 2775, está seguindo o tráfego na posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo ao nordeste, um eco 190, passou no nível 090 e descida para o 050. Sempre mesmo, azul 2775. Azul 9270, informa o tráfego na posição de 1 hora, 1 5 milhas, rumo oeste. Rapa Tango 72, mantendo 3 mil pés. 7.000, 14 Salvador, Azul 2775. Azul 2775, prossiga. Deseja que a gente reduza a velocidade para o tráfego nosso às 11 horas? Azul 2775, negativo. Ciente. Panamá 312, prossiga. Voitap, 312, autorizado Voitap, reduz o site para 2309. Voitap, autorizado na proa de ITAP, reduz velocidade para 2309, número 4 na aproximação. Azul 2775, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo para 220-2775. Azul 9270, cruzou com visual com a TR, pode prosseguir.